você diga de me ver passar. Saiba que o nosso amor vai crescer. Vai virar sol, vai virar desejo. E aí, quer trocar meu colo por um beijo? Vai virar sol, vai virar desejo. E aí, quer trocar meu colo por um beijo? Você corre sério risco de se apaixonar, de cair na onda do meu ajaio. Cheiro de alfazema, esse colo colou, amor. Vai virar sol, vai virar desejo. E aí, quer trocar meu colo por um beijo? Vai virar sol, vai virar desejo. E aí, quer trocar meu colo por um beijo? De café pra tocar, papá, no toque do arrocô. Amor, sou da paz, sou de Salvador. Vim dançar no meu Ijexá. De café pra tocar, papá, no toque do arrocô. Amor, sou da paz, sou de Salvador. Vim dançar no meu Ijexá. Vai virar sol, vai virar desejo. E aí, quer trocar meu colo por um beijo? Vai virar sol, vai virar desejo. E aí, quer trocar meu colo por um beijo? Yeah, yeah, ah. Yeah, yeah, ah. Você corre sério risco de se apaixonar, de cair na onda do meu ajaio. Cheiro de alfazema, se cola, colou, ah.